Fecheiro 23. Um frufru e o um murmúrio de vozes atraíram a minha atenção para os homens no caminho. O Sr. Lillywhite agarrara o xerife, ainda inclinado avidamente na direção da tenda, com as orelhas em pé, pelo braço, e sussurrava-lhe alguma coisa enquanto o apressava a andar pelo caminho abaixo. O Sr. Goodwin seguiu-os, embora com relutância. O barulho da partida dos três homens infelizmente abafara o resto da descrição de Jamie daquela ocasião de pecado em particular, mas felizmente também encobriu o ruge-ruge de folhas e estalos de galhos pequenos partidos atrás de mim, que anunciavam o aparecimento de Brianna e de Marsali, com Jamie e Joan nos braços e Germain agarrado como um macaco às costas da mãe. Pensei que eles nunca mais se iriam embora, sussurrou Brianna, espreitando por cima do meu braço, na direção do local onde o Sr. Lillywhite e os seus companheiros tinham desaparecido. O caminho está livre? Sim, venham. Peguei em Germain, que de bom grado se lançou nos meus braços. O nous aller, grand-mère? Perguntou ele com voz sonolenta, a cabeça loura aconchegando-se afetuosamente no meu pescoço. Xiu! Ver grand-père e padre Kenneth, sussurrei-lhe. Mas temos de ficar muito caladinhos. Oh, assim? Sibilou ele num sussurro alto e começou a cantar baixinho uma canção francesa muito vulgar. Xiu! Com a mão, tapei-lhe a boca úmida e pegajosa com o que quer que ele tivesse comido. Não cantes, meu querido, não queremos acordar os bebés. Ouvi um ruído pequeno e contido de Marsali, uma arfada estrangulada de Bri, e percebi que Jamie ainda estava a confessar-se. Ele parecia ter acertado o passo e agora inventava livremente, ou pelo menos assim eu esperava. Certamente não andara a fazer aquilo tudo comigo. Pus a cabeça de fora, olhando para baixo e para cima do caminho, mas não havia ninguém por perto. Fiz sinal às raparigas e, atravessando a correr o caminho, entramos na tenda escura. Jamie parou abruptamente quando começámos a tatear o nosso caminho dentro da barraca. Então eu ouvi-o dizer rapidamente: e os pecados de raiva, orgulho e ciúme. Oh, e um bocadinho de mentira também, padre. Amém. Ajoelhou-se, recitou apressadamente o ato de contrição em francês e já estava de pé outra vez e a tirar-me Germain dos braços antes que o padre Kenneth tivesse terminado de dizer ego te absolvo. Os meus olhos estavam a adaptar-se ao escuro. Conseguia divisar as formas volumosas das raparigas e a figura alta de Jamie. Ele colocou Germain na mesa diante do padre, dizendo: depressa, padre, vá lá, não temos muito tempo. Também não temos água, observou o padre, a menos que as senhoras se tenham lembrado de trazer alguma. Ele tinha apanhado a pederneira e a caixa de pavios e tentava reacender o lampião. Bri e Marsali trocaram olhares perplexos. Depois abanaram a cabeça ao mesmo tempo. Não se preocupe, padre, disse Jamie tranquilamente, e ouvi-o pegar em algo de cima da mesa. Ouviu-se o breve rangido de uma rolha a ser retirada e o cheiro doce e quente do whisky de qualidade encheu a tenda, enquanto a luz ficava mais forte no pavio. A chama bruxuleante estabilizava-se numa luz pequena e clara. Nas atuais circunstâncias, disse Jamie, entregando o frasco aberto ao padre. O padre Kenneth comprimiu os lábios, embora eu pensasse que era mais para conter o riso do que por irritação. Dadas as circunstâncias, sim, repetiu ele. Afinal, o que seria mais apropriado do que a água da vida? Levantou as mãos, desatou o lenço do pescoço e puxou uma tira de couro amarrada ao pescoço, na qual estava pendurada uma cruz de madeira e uma garrafinha de água tapada com uma rolha. O crisma sagrado, explicou ele, abrindo a garrafinha e colocando-a na mesa. Agradeçam à Virgem Maria por eu ter isto comigo. O xerife apreendeu uma caixa com as minhas coisas da missa, fez um rápido inventário dos objetos na mesa, contando-os pelos dedos: fogo, crisma, água, o quase e uma criança. Muito bem, então. A senhora e o seu marido serão os padrinhos desta criança. Não é assim, senhora Fraser? Ele dirigira-se a mim, tendo Jamie saído para montar guarda junto à aba de entrada da tenda. De todas, padre, disse eu, segurando Germain com firmeza, que já parecia disposto a pular da mesa. Está quieto, meu querido, só por um bocadinho. Ouvi um som sibilante atrás de mim, metal retirado de couro oleado. Olhei para trás e vi Jamie, indistinto nas sombras, a montar guarda junto à porta com a sua adaga na mão. Uma náusea de apreensão fez com que o meu estômago se embrulhasse e eu vi Bree reter a respiração ao meu lado. Jamie, meu filho, disse o padre Kenneth num tom de leve reprovação. Continue, por favor, padre, retorquiu Jamie com muita calma. Pretendo ver os meus netos batizados esta noite. E ninguém vai impedir isso. O padre respirou fundo e depois abanou a cabeça. Sim, se o Jamie matar alguém, espero que haja tempo para eu o absolver outra vez, antes que nos enforquem aos dois, murmurou ele, estendendo a mão para o óleo. Se tiver de escolher, escolha o xerife. Está bem, meu caro? Mudando rapidamente para o latim, puxou para trás o cabelo louro emaranhado de Germain, e o seu polegar moveu-se agilmente sobre a testa, lábios, e depois, enfiando a mão por baixo do vestidinho do miúdo, num gesto que fez Germain rir-se à gargalhada, no coração, no sinal da cruz. Em nome desta criança, renunciam ao diabo e a todas as suas obras? Perguntou ele, falando tão rápido que eu mal me apercebi que ele estava a falar em inglês outra vez, e mal consegui acompanhar Jamie na resposta dos padrinhos, recitando obedientemente: sim, eu renuncio. Eu estava nervosa, com um dos ouvidos atento a qualquer ruído que pudesse anunciar o regresso do Sr. Lillywhite e do xerife, já visualizando o tipo de confusão que ocorreria se realmente chegassem ali e descobrissem o padre Kenneth no meio do que certamente seria considerada uma cerimónia ilícita. Olhei novamente para Jamie. Ele estava a olhar para mim e sorriu-me ligeiramente, que provavelmente, pensei, pretendia tranquilizar-me. Se assim era, fracassara completamente. Eu o conhecia muito bem. Ele queria os netos batizados e iria providenciar para que as suas almas fossem colocadas em segurança nas mãos de Deus, ainda que tivesse de morrer por isso, ou que todos nós fôssemos presos, Brianna, Marsali e as crianças incluídas. É desse estofo que os mártires são feitos e as suas famílias são obrigadas a aturar. Crê num único Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Homem teimoso, balbuciei para Jamie. O seu sorriso ampliou-se e eu virei-me rapidamente outra vez, fazendo coro com o seu firme, creio. Seria aquilo uma passada no caminho lá fora? Ou apenas o vento da noite, fazendo os galhos das árvores estalarem ao passar? As perguntas e respostas cessaram e o padre riu-se para mim, parecendo uma gárgula à luz bruxuleante do lampião. Vamos presumir que as suas respostas serão as mesmas para as outras crianças, não é, senhora Fraser? Qual será o nome de batismo desta doce criatura? Sem interromper o seu ritmo, o padre pegou no frasco do whisky e despejou com cuidado um fio da bebida na cabeça de Germain, repetindo: eu te batizo Germain Alexander Claudel Mackenzie Fraser, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Germain observou toda esta operação com profundo interesse, entortando os olhos redondos e azuis, à medida que o líquido âmbar escorria pela pequena cana do seu nariz e pingava da pontinha arredondada. Ele estendeu a língua para agarrar as gotas. Depois fez uma careta por causa do gosto. Ugh! Disse ele claramente. Mijo de cavalo. Marsali fez-lhe um rápido e chocado chu. Mas o padre apenas se riu sorrateiramente. Tirou Germain da mesa e fez sinal para Brianna se aproximar. Ela segurou em Jamie, acima da mesa, embalado nos seus braços como num ritual de sacrifício. Olhava atentamente o rosto do bebê, mas vi a sua cabeça virar-se ligeiramente, a atenção atraída para alguma coisa lá fora. Havia sons, mais abaixo no caminho. Eu conseguia ouvir vozes. Um grupo de homens, pensei, conversando. Vozes alegres, mas não de bêbados. Retezei-me, tentando não olhar para Jamie. Se eles entrassem, decidi. Era melhor eu agarrar Germain, correr para o fundo da tenda, passar por baixo da lona e fugir. Preparei-me, segurando pela gola da sua roupa por precaução. Então senti uma cotovelada suave quando Brie se apoiou em mim. Está tudo bem, mamã, sussurrou ela. São o Roger e o Fergus. Fez um meneio de cabeça na direção da escuridão. Depois voltou a sua atenção para Jamie. Eram eles, de facto. E a pele das minhas têmporas formigaram de alívio. Agora que sabia, podia identificar o som, ligeiramente nasalado e altivo, da voz de Fergus, erguida numa longa oração de qualquer tipo, e um rumor baixo escocês que devia ser de Roger. Um riso reprimido, agudo, que reconheci como sendo do Sr. Goodwin, flutuou pela noite, seguido de uma observação na voz arrastada e aristocrática do Sr. Lillywhite. Desta vez, olhei mesmo para Jamie. Ele ainda segurava a adaga, mas a sua mão caíra ao lado do corpo e os seus ombros tinham perdido um pouco de tensão. Ele sorriu-me novamente e desta vez eu retribuí. Jamie estava acordado, mas sonolento. Não fez nenhuma objeção ao óleo, mas assustou-se com o toque frio do whisky na sua testa, os olhos arregalando-se e os braços debatendo-se. Emitiu um gritinho agudo de protesto, enquanto Brie se apressava a enrolá-lo no seu cobertor e a colocá-lo ao ombro. Crispou o rosto e tentou decidir se estava suficientemente perturbado para começar a chorar. Brie deu-lhe umas palmadinhas nas costas, como se ele fosse um bongó, enquanto lhe fazia uns barulhinhos reconfortantes ao ouvido, distraindo-o. Ele contentou-se em fechar a boca com o polegar e olhou fixamente com desconfiança para a assembleia. Mas nesta altura o padre Kenneth já estava a despejar o whisky na adormecida Joan que Marsali segurava nos braços. Eu te batizo Joan Leary Clare Fraser, disse ele, seguindo a orientação de Marsali. E eu olhei para Marsali espantada. Sabia que ela se chamava Joan por causa da sua irmã mais nova, mas não sabia quais seriam os outros nomes da bebé. Senti um nó na garganta, observando a cabeça de Marsali, coberta pelo chale, inclinada sobre a criança. Tanto a sua irmã como a sua mãe, Leary, estavam na Escócia. As hipóteses de alguma das duas um dia ver aquela minúscula criatura que tinham os seus nomes, eram praticamente nulas. De repente, os olhos rasgados de Joan arregalaram-se, assim como a sua boca. Ela soltou um berro agudo e todos se sobressaltaram, como se uma bomba tivesse explodido entre nós. Vão em paz para servir a Deus e vão rápido, disse o padre Kenneth, os dedos já a fecharem agilmente a garrafinha e o frasco, fazendo desaparecer todos os vestígios da cerimónia, freneticamente. Mais abaixo, no trilho, Eu conseguia ouvir vozes erguidas num misto de surpresa e indagação. Marsali passou pela aba da entrada da tenda como um raio, com Joan a berrar no seu peito, Germain a protestar, agarrado pela mão. Brie parou o tempo suficiente para colocar a mão atrás da cabeça do padre Kenneth e o beijar na testa. Obrigada, padre, sussurrou ela, e desapareceu num alvoroço de saias e anáguas. Jamie segurava-me pelo braço e conduzia-me apressadamente para fora da tenda também, mas parou durante meio segundo na entrada, virando-se para trás. Padre, chamou num sussurro. Pax vobiscum. Padre Kenneth já se sentara por trás da mesa com as mãos entrelaçadas, as acusadoras folhas de papel, em branco, espalhadas à sua frente. Ergueu os olhos, sorrindo ligeiramente, e o seu rosto estava perfeitamente em paz, à luz do lampião, apesar do olho negro e tudo mais. Ed cum spiritu tuo, homem, respondeu ele, erguendo três dedos numa bênção. Por que raio fizeste aquilo? O sussurro de Brianna flutuou até a mim, carregado de irritação. Ela e Marsali estavam apenas alguns passos à nossa frente, avançando devagar por causa das crianças. Mas apesar de estarem próximas, quase não se conseguiam distinguir as figuras volumosas, envoltas em chales, dos arbustos e moitas que tomavam conta do caminho. Fiz o quê? Larga isso, Germain. Vamos à procura de papá. Está bem? Não, não ponhas isso na boca. Beliscaste, Johnny. Eu vi. Podias ter feito com que nos apanhassem. Mas tinha de fazer aquilo. Marsali soou surpreendida com a acusação. E não teria importado, de qualquer modo. O batizado já tinha acontecido. Não poderiam fazer com que o padre Kenneth o desfizesse, não é? Deu uma risadinha contida diante da ideia. Depois irrompeu novamente. Germain, já te disse para largares isso. Mas como assim tinhas de o fazer? Larga, Jamie, larga o meu cabelo. Ai, larga, já disse. Jamie estava agora completamente acordado, interessado no novo ambiente e querendo explorá-lo, a julgar pelas suas repetidas exclamações pontuadas por um ou outro gritinho de curiosidade. Ora, ela estava a dormir, disse Marsali, parecendo escandalizada. Não acordou quando o padre Kenneth lhe despejou a água, quero dizer, o whisky, na cabeça dela. Germain, vem cá. Tigair, eis a céu. E tu sabes que dá azar se a criança que está a ser batizada não fizer um pequeno alvoroço. É assim que ficas a saber que o pecado original está a deixar. Eu não podia deixar o diabo permanecer na minha pequerrucha. Achas que podia, Maurina? Ouviram-se pequenos barulhos de beijos e um leve rulho de Johnny, prontamente abafado por Germain, que começara a cantar outra vez. Brie resfolegou ligeiramente, achando graça, com a sua irritação a desaparecer. Compreendo, bem, se tu tens uma boa razão, apesar de eu pensar que não funcionou com o Jamie e o Germain. Olha só como é que eles se estão a comportar. Quase juraria que estão possuídos. Ai, não me mordas, diabinho. Já te vou dar de mamar num instante. Bem, são rapazes, afinal de contas, disse Marsali com tolerância, elevando um pouco a voz para ser ouvida acima da algazarra. Toda a gente sabe que os rapazes são uns diabretes. Penso que seria necessário mais do que um bocado de água benta para limpar tudo, mesmo sendo de alto teor alcoólico. Germain, onde foi que ouviste essa canção tão porca, meu maroto? Eu sorri e, ao meu lado, Jamie ria-se baixinho, ouvindo a conversa das jovens. Já estávamos bastante longe da cena do crime para não termos de nos preocupar em sermos ouvidos. Entre trechos de canções, música de gaita de foles e risos que adejavam através das árvores com a luz das fogueiras dos acampamentos, brilhantes em contraste com a escuridão. As tarefas do dia já estavam praticamente terminadas e as pessoas acomodavam-se para o jantar antes que as chamadas, a cantoria e a última rodada de visitas começassem. Os cheiros de fumo e comida lançavam dedos tentaculares pelo ar frio e escuro, e o meu estômago roncou baixinho, respondendo a estes estímulos. Esperava que Lizzie estivesse suficientemente recuperada para ter começado a cozinhar. — O que quer dizer Mo Maori, né? Perguntei a Jamie. Nunca tinha ouvido esta expressão. — Significa minha batatinha, penso eu, disse ele. É irlandês, sabias? Ela aprendeu-a com o padre. Ele suspirou, parecendo profundamente satisfeito com as tarefas da noite até agora. Que Santa Brígida abençoe o padre Kenneth por ser tão esperto. Por um segundo pensei que não iríamos conseguir. Aqueles são o Roger e o pequeno Fergus? Duas sombras escuras tinham saído do bosque para se juntar às jovens. E o som de risos abafados e vozes murmuradas, pontuados por gritos agudos dos dois miúdos ao verem os pais, flutuaram até nós, do pequeno grupo de jovens. Assim são. E por falar nisso, minha doce batatinha, disse eu agarrando-lhe o braço com força, para o obrigar a reduzir o passo. O que pretendias ao contar ao padre Kenneth tudo aquilo sobre mim e a batedeira de manteiga? Não me vais dizer que te importaste, Sassenach, disse ele em tom de surpresa. Claro que me importei, disse eu. O sangue subiu-me quente ao rosto, embora eu não tivesse a certeza se era por me lembrar da sua confissão ou da ocasião original. As minhas entranhas aqueceram ligeiramente também perante tal ideia. E os últimos recessos de cólicas começaram a diminuir à medida que o meu útero se contraiu e relaxou, apaziguado pela agradável sensação interna de calor. Certamente aquele não era o melhor lugar ou a melhor hora, mas talvez mais tarde, na noite, conseguíssemos privacidade suficiente. Afastei apressadamente a ideia. Fora a questão da privacidade, não foi absolutamente um pecado, disse eu com exatidão. Somos casados, por amor de Deus. Bem, eu confessei que contei mentiras, Sassenach, disse ele. Eu não conseguia ver o sorriso que ele tinha no rosto, mas podia muito bem ouvi-lo na sua voz. Suponho que ele também podia ouvir o meu. Tive de pensar num pecado realmente tenebroso para afastar Lily White. E não podia confessar roubo ou sodomia. Eu posso vir a ter de fazer negócios com o homem um dia. Então achas que ele ficaria desconcertado com a sodomia? Mas consideraria a tua atitude em relação às mulheres, em combinações molhadas, apenas uma pequena falha de caráter? O seu braço estava quente sob o tecido da camisa. Toquei-lhe na parte interna do pulso, aquele lugar vulnerável onde a pele está nua, e acariciei a linha da veia que pulsava ali, desaparecendo sob o linho, em direção ao seu coração. — Fala baixo, Sassenach, murmurou ele, tocando-me na mão. — Não queres que as crianças te ouçam. — Além do mais, acrescentou, baixando tanto a voz, que foi obrigado a inclinar-se e a sussurrar-me ao ouvido. — Não são todas as mulheres. São aquelas com um lindo traseiro redondo. Soltou-me a mão e deu uma palmada no rabo com familiaridade, demonstrando precisão notável na escuridão. Eu não atravessaria a estrada para ver uma mulher magricela, ainda que ela estivesse completamente nua e a pingar de tão encharcada. Quanto a Lily White, prosseguiu num tom de voz mais normal, mas sem retirar a mão, que moldava o tecido da minha saia cuidadosamente à volta de uma nádega. Ele pode ser protestante, Sassenach, mas ainda é um homem. Não sabia que as duas condições eram incompatíveis. A voz de Roger soou seca, saindo da escuridão ali perto. Jamie retirou a mão rapidamente, como se o meu rabo estivesse a arder. Não estava realmente, mas não se podia negar que a sua pederneira tinha acendido uma faísca ou duas entre os gravetos, apesar de molhados como estavam. Mas ainda faltava muito tempo para irmos para a cama, parando apenas o suficiente para dar um certo apertão rápido na anatomia de Jamie, que o fez arquejar enfaticamente. Virei-me e vi Roger segurar um objeto grande e esperneante nos braços, a natureza do objeto obscurecida pela escuridão. Não era um porquinho, conjeturei, apesar dos altos grunhidos que fazia. Mas Jamie, que parecia estar a mastigar ferozmente os dedos do pai, um punho pequeno e rosado, projetou-se numa inesperada nesga de luz, cerrado em concentração. Depois desapareceu de encontro às costelas de Roger, com um sólido baque. O próprio Jamie deu um pequeno grunhido, achando graça, mas não se mostrou nem um bocadinho perturbado por a sua opinião sobre os protestantes ter sido ouvida. São todas boas raparigas, citou ele com um forte sotaque escocês. Mas de onde vêm as más esposas? É? Exclamou Roger, parecendo um pouco confuso. Os protestantes nascem com cacetes, explicou Jamie. Os homens, pelo menos, mas alguns deixam-nos definhar por falta de uso. Um homem que passa o tempo a meter o nariz nos pecados alheios não tem tempo de cuidar dos seus próprios. Eu converti uma risada numa tosse mais diplomática. Alguns tornam-se cacetes maiores com a prática, disse Roger, ainda mais secamente. Sim, bem, vim agradecer-lhe por conseguir que os batizados fossem realizados, quero dizer. Notei uma leve hesitação. Ele ainda não tinha definido para si próprio um nome com o qual se sentisse confortável para chamar Jamie. Por sua vez, Jamie chamava-lhe pequeno Roger, Roger Mac ou Mackenzie, mais raramente pelo cognome gaélico que Ronnie Sinclair dera a Roger. Ashmeorik, em honra da voz dele. Tordo cantor, era o que significava. Eu é que tenho de te agradecer à Caraide. Não teríamos conseguido no último momento, se não fosses tu e o Fergus, disse Jamie, o humor aquecendo a sua própria voz.